121, that's 190. So 121, that's 190, American 92, good night. Papapá, Mike Gillette, Romeo, autorizado o cruzamento para se tornar. Está autorizado a vertical da Avenida Paralela, está presente, com o Bro do Iguatemi. Juliet, April 1, Gate 11. Alpha Juliet, Gate 11, American 90. Alfa Vitor de LED, frequência livre para coordenação, chance para regresso. Wolf, autorizado SAX para o ponto de decolagem da 35, é forte clima para decolagem. Triculou meu golfe. Alterar, pista 35, Nicolás. Autorizando ingresso pela pista. Oi, bom dia, 9280, ponto 0010. Zero, autorizado a ganhar e manter. Ali, manter, título 0, gol 9280. Zero, autorizado a ganhar e Decolado 1-1, chame controle 1-935. 1-1935, bom dia. Salvador, muito bom dia. Tá 3-5-7, decolado Arbor. Tá 3-5-7, contato radar na decolagem, desculpa para nível de voo 380, saída Arbor. 380 Arbor, tá 3-5-7. 3-5-5-4, autorizado direto para Caju. Direto para Caju, 3554, Caju. Gol 9280, autorizado decolagem de pista 10, vento 130 graus 089. Decolagem de pista 10, gol 9280. Gol 360, chame Recife 13325. 737 da Gol decolando, fique atento às três turbulências, autorizado a decolar, pista 35, vento 130 graus 08 nós. Salvador, ao gol 9280, cruza 1800, Tapuca. Gol 9280, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 390, saída Puca. Subindo ao 390, 9280. Só para o meu triplo Golf, decolada 1-4, chega controle 1-935. 1-935, chamará a Romeu Golf, obrigado. Muito bom dia, Papa Triplo Romeu Golf, saiu na 35 na Momo. Papa Triplo Romeu Golf, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 230, sai da Momo. Sobe pro 260 na mão, Romero da Golf. Papa Triplo Romeu Golf, Táxi da 3153, 3152, Guarulhos 1160. Tá, 3153. Para o táxi, 3:50, Guarulhos 1160. Tá, 3153, autorizado o táxi, via Índia, vou deixar a pista 10. Chame torre 118 decimal 6, ajuste altímetro no 014. 014, atualizado ataque em Índia, bom dia, no 0126, tá? 3153. Tan 3507, Tan, chame Tan 3, 1260. Recife 1260, Tan 3507. Vou. Juazeiro do Norte, nível de voo 095, pista 197, curva esquerda pelo corredor forte. Controle 119 decimal 35, transponda 5112. Afirmativa, informe o pátio que se encontra. Ok. Qual seria a radial ideal para Juazeiro do Norte? Aguarde coordenação. Ok, ciente. Chame para acionamento. adicione chame Nestor para o táxi. Bom dia, 3153, até a próxima ponte para a próxima. 3153, autorizado a linha de decolar pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Exato, linha de decolar o 0. Alô. Negativo, mantenha a saída, Romeu Golf. Está autorizado, chame na frequência da torre, aqui, chame na frequência da torre para iniciar o táxi. Romeu T. Alex Ray, bom voo. Pode para ingresso 97. Oh, meu gol se chama e recebe no 2545. Então, 315 bem decolado, Alce 22, chame controle, frequência 1935. 935, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3153 decolado. TAM 3153, bom dia, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 320, saída da EL. TAM 320, precisa da EL, Leda. TAM 3153, autorizado direto, Leda. Leda 53, obrigado. É o 05, confio em pessoas a bordo. Aguarde para a decolagem. Romeu Charlie X-Ray, autorizado, ingresso na pista 17, decolagem, vento 10 graus, 089. Já do táxi, reporte para ingresso 17. Charlie X-Ray autorizado. Decolagem. Pistão 7, vento 20 graus, 07 nós. Nós temos um tráfego à frente, três portas e ferro. Número 2 para decolagem. Guardião 07 autorizado, alinhar e manter. O Salvador, o papapá, ótimo demais. Diga, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco. O Oscar Lima é estacionado, passo 3, pronto para o táxi, cliente da informação hotel. Para decolar. Sim. Afirmativo. Autorizado, Souto Soares, nível de voo 065, pistão no zero, curva à direita, corredor a Sé. Após trade, controle 119.35, transponda 5412. É, então para o controle no 065, 10, curva direita. Após não golpeou o acelerador, no meu corredor. 107, autorizado, decolagem de pistão no 7, vento 110 graus, 079. Lima Eco autorizado, Souto Soares, nível de voo 065, pistão no 0. Curva direita, corredor Sé e Frade, controle 119.35, transponda 5412. Souto Soares no 065, pistão 10, curva direita. Não copiou os corredores, não entendeu o que a senhora falou. 119.35, controle em zona 5412. Oscar Lima Eco, após a decolagem, o senhor vai ingressar no corredor Axé e do Axé o senhor vai ingressar no corredor Frade. Após a decolagem, é corredor Axé Frade, o Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, o cotejamento correto é um tanto acionamento. Acionado, pode estar o táxi. Oscar Lima Eco, autorizado o táxi via Índia, ponto de chegada da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajude a trímetro no 014, informe pessoas a bordo e autonomia. É, 05 a bordo, autonomia 0530, táxi via Índia, para 10, quando pronto, 7860. Ciente, ponto de chegada, chame torre 118, decimal 6. 118, decimal 6. November Alpha, já tive a corredora Tchê. Outra. Tchê, aqui o Índia, informe pista que o senhor desejo de decolar. Tchê, aqui o Índia, pronto para a cópia? Autorizado, Sorocaba, nível de voo 430, via UPSU 16, pista 17, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 119.35, transponda 5417. 3153, chame-se a Recife, 1-3325, bom dia. Kilo Índia, contagiamento correto. Estacionamento e táxi Chame Torre 118 Salmeia. Kilo Índia, autorizado a chamar reporte para o táxi. Solo Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Golfo Mike X-Ray. Bom dia, Golfo Mike X-Ray. Autorização Salvador, Morro de São Paulo. Golfo Mike X-Ray, autorizado Morro de São Paulo, nível de voo 065, pista 107, curva direita, corredor Axé, controle 119.35. Conforme aprovado, morro, curva à direita, decolando 110, corredor Axé, o Golfo Mike X-Way, controle 119.35. Golfo Mike X-Way, transponda 0134, informe tempo estimado de voo e pessoas a bordo. 0134 no transponda, está com 02 a bordo, 15 minutos de autonomia, 15 minutos de voo, 5 horas e 30 de autonomia, Pernambuco. Ciente para acionamento de táxi, chame torre 118.6. 18.6. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Golfo Mike X-Ray. Golfo Mike X-Ray, prossiga. Acionamento, parte 3, antes de correr. Golfo Mike X-Ray, autorizado a acionar, reporte para o táxi. Contará. Bom. Golfo Mike X-Ray, informe para que se encontra. De curva direita, corredor Axé. Controle 119.35, transponder 0125. Mike X-Ray, na escuta? Momento correto, estacionamento e táxi, chame torre 118.6. Sierra Kilo Índia, autorizado táxi. Reporte na, pronto, para decolagem. Precisa acionar e poste para um porta-táxi. Azul, Fortune, Zero Eight. Azul, Fortune, Zero Eight. Qualquer tempo, descendente, flight level 050. QNH1014, Mare Arrival. Flight level 050 Azul 4208. Roger, 050. Mare Arrival, 4208. Índia, aguarde para a decolagem. Papatango, Romeo, Charlie, X-Ray, controle. Você. E através de Paulo Afonso. Ouve o Mark X-Ray na escuta? Afirmo. Ouve o Mark X-Ray, chame solo 1219. 219. Salvador, para o meu Golfo, Mike X-Ray. Disse, reposto Paris. Afirma aqui, pode ser em três corridas. Ok, chame para o táxi. Tá, pronto para o táxi, 02 a bordo, 5,5 de autonomia, atendendo valendo. Aqui, Juliette Romeu, informe a posição. Meia, azimetro 104. Via Índia, ponte de espera, 108 e meia, Acho que ali Maeco decolado aos 36, chame controle de frequência 1935. 1935, controle o Oscar ali Maeco. Oscar ali Maeco, mantém a escuta, reporte para o cruzamento, a cabeça 35. Controle o Oscar Lima Eco. Papapá, Oscar Lima Eco. Ingresse corredor Axé, reporte para o da Bar. Ciente, corredor Axé, reportará para o da Bar. O Oscar Lima Eco. Siga. Através de Paulo Afonso 1140, chamada de pouso 1225. Albergue Amazambar Alfa, no através de Paripe. 19 Amber Alfa, foi rotatória, reporte rotatória. Aprova da rotatória e reporta a rotatória, 19 Amber Alfa. Mantenha a posição. Passear aquilo, Índia, informações de tráfego, um bravo eco passando agora através da pista 28, umas 3 milhas, rumo sudoeste.